De oração. E Zé, manda rapidinho para mim o papel de hoje que eu não trouxe, enquanto a gente ora aqui. Senhor, obrigado por essa noite, pelo dia que nós tivemos, pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos, a roupa quente para o corpo, a comida quente na mesa, suprimento que não é fruto só do nosso trabalho, nem dos nossos esforços, mas, sobretudo, da tua graça e da tua generosidade. Amém. Todos nós aqui poderíamos ter algum impedimento para o ganho do nosso sustento mensal e o Senhor nos livrou de todos, de modo que podemos trabalhar, produzir e ganhar aquilo que é o necessário para a nossa subsistência. Obrigado por cada homem aqui presente, por cada família aqui representada. E, mais uma vez, queremos colocar diante de ti os nossos motivos de oração. Em especial, Pai, aqueles que envolvem pessoas enfermas, que estão hospitalizadas, talvez, que passaram por cirurgia ou vão passar, que estão em recuperação ou que estão tentando um diagnóstico que não se fecha, ou que estão com medicamentos pesados que não estão trazendo solução. Seja qual for o problema na área da saúde, nós queremos te pedir uma bênção especial para cada pessoa que está mencionada aqui. Que o Senhor entre com a tua graça, com o teu bálsamo, com a tua força, com o teu vigor sobre essas vidas. Dá-nos fé também, Pai. Ânimo, coragem, para enfrentarmos cada luta que temos enfrentado na certeza da vitória final. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado. E o nosso texto de hoje, livro de Eclesiastes, que é o nosso livro base do semestre, capítulo 10, quinto verso ao verso 19. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas tudo isso se paga com dinheiro. A frase que eu vou citar agora é de Rubem Alves. Basta que a beleza more nos olhos e o mundo inteiro será transfigurado por eles. A frase é de Rubem Alves, mas o princípio nós encontramos na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo disse: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas são. Olhos bons, vida abençoada. Olhos maus, vida prejudicada. Saber olhar. Porque nem sempre nós vemos quando olhamos. É possível que alguém olhe e não veja. O profeta Isaías diz, para que vendo, não vejam. Há pessoas que olham e não veem. Olham, mas não conseguem enxergar. Não contemplam. Não conseguem ver para além da simples aparência. Foi Henri Nouwen, um escritor católico, maravilhoso, eu indico todos os livros que ele escreveu, quem disse o seguinte: visão profética é contemplar o mundo com os olhos de Deus. Ver não o que as circunstâncias mostram, mas ver o que Deus vê quando olha. Ver o que Deus vê quando olha para nós, por exemplo, e não o que está aparente diante dos nossos olhos. No mundo em que nós vivemos, tudo é feito para chamar a nossa atenção e nós nos deixamos iludir facilmente pelas aparências. Mas se cremos em Deus, Deus sabe quem é quem. Deus sabe como as coisas são. E é por isso que o texto que nós lemos começa dizendo: vi um mal terrível debaixo do sol. Vi. E o que é que eu vi? Vi que os governantes cometem erros terríveis. Que erros? Colocar tolos em lugares que deveriam ser de sábios. E muitas vezes, um príncipe está puxando o cavalo onde um servo está sentado como príncipe. E o príncipe puxa o cavalo como se fosse servo. Eu parei para pensar nisso um pouco. E cheguei à conclusão que o Eclesiastes está falando sobre a capacidade de ver o que não está lá. Ou melhor, ver o que está lá, mas não aparente. Porque se há um homem puxando um cavalo e em cima do cavalo há um homem, esse homem em cima do cavalo é a autoridade e o que está puxando é o servo. Mas o Eclesiastes diz, não, o que está em cima do cavalo é o servo e o que está embaixo é o príncipe. Porque para um olhar influenciado unicamente pelos valores desse mundo, se tem um homem em cima do cavalo e outro puxando, o de cima é o importante e o de baixo é o servo. Mas, de um ponto de vista de Deus, pode ser que o de baixo seja o príncipe e o de cima seja o servo. Porque se há uma realidade sobre a vida tal como ela é que a vida é injusta, e muitas vezes os postos estão invertidos. É possível que um homem de bem esteja a serviço de um homem cujo coração não seja bom. De repente, há um funcionário na empresa que tem um coração nobre, mas ele responde a um gerente que tem um coração corrompido. De repente, há uma pessoa rica que domina sobre tantas outras pessoas, mas essas pessoas têm um coração melhor do que o coração dessa pessoa rica que domina sobre elas. O que o texto está querendo dizer é cuidado para não se deixar levar pela aparência, de modo que você sempre ache que quem está em cima do cavalo é que é o importante e quem está embaixo é o qualquer. Porque numa perspectiva mais elevada, pode ser que seja exatamente o contrário. Uma vez que, para Deus, as razões pelas quais alguém pode ser considerado nobre são outras. O que é importante para Deus, nem sempre é importante para os homens. E o que é importante para os homens, nem sempre é importante para Deus. Eu aprendi isso numa situação muito interessante que eu quero compartilhar com você, correndo o risco de repetir uma história que talvez eu já tenha contado, é que eu não me lembro. Esses tempos atrás eu estava pregando sobre como algumas coisas que são importantes para nós não são importantes para outras pessoas. E algumas coisas que são importantes para outras pessoas não são importantes para nós. E aí, para ilustrar essa verdade, Me lembrei de um episódio que aconteceu comigo há alguns anos, quando fui pregar numa igreja em São Paulo e fiquei hospedado na casa de uma família. Família muito querida. Marido, a esposa, um casal jovem até, com dois filhos pequenos. O mais velho, 5 ou 6 anos, e o mais novo, uns 3 ou 4 anos. Duas crianças lindas, agradáveis, mas bem diferentes. O mais velho, bonachão, extrovertido, falante, gordinho, rechonchudo, forte, gostava mesmo é de comer. O pai perguntou para ele assim: filho, o que você quer de aniversário? Ele disse: eu quero uma festa num restaurante japonês. 5 ou 6 aninhos. Comia de tudo. Animado, gordinho, rechonchudo, forte. O pequeno, criança bonita, educada, mas jamais introspectiva, desconfiada, de poucas palavras, mirrada, magrinha, e não gostava de comer nada. Para comer dava um trabalho. E aí, terminada a programação da igreja, fui para casa daquela família. O casal pediu pizzas e pediu vários sabores. Vieram também os sogros e alguns membros da família para a gente estar ali junto, e várias pizzas foram pedidas. E aí vieram vários sabores: frango catupiry, portuguesa, calabresa. Mas para o menino menor, mirradinho, magrinho, a mãe pediu aquela de mussarela sem nada. Não pode ter verdinho, não pode ter vermelhinho, não pode ter branquinho, só pode ter queijo. E quando as pizzas chegaram, o maiorzinho, gordinho, rechonchudo, forte, comeu de tudo. Frango catupiry, calabresa, calabresa, portuguesa, portuguesa, mussarela, mussarela. Comeu 4 pedaços de pizza. E enquanto ele comia, o mais novo, aquele sofrimento, a mãe cortando um pedacinho bem pequenininho, punha na boca dele, ele mascava aquele troço. Filho, mais um, não quero. E aquele sofrimento, nós já comendo, todos já terminando, e a mãe ainda tentando dar para o mais novo a pizza. Quando o maiorzinho, gordinho, rechonchudo, terminou de comer, forte, ele começou a reparar no mais novo, magrinho, mirradinho. Estava dando um trabalho. E ele ficou olhando. A mãe lá: filho, só mais uma. Ó, só um pedacinho, está quase acabando. E eu acho que a ansiedade foi tomando conta do maiorzinho, gordinho, rechonchudo, forte, que ele não se aguentou. E para ajudar, porque aí ele quis ajudar, para ajudar, ele soltou uma das grandes pérolas que eu vi na vida até hoje. Ele chegou para o pequenininho e falou assim: come, fulaninho. Ó, se você comer tudo, você ganha uma de frango com catupiry. O mais novo travou a mandíbula de um jeito. Nem para respirar ele estava disposto a abrir a boca mais. Ali eu falei: como as coisas são. Às vezes, o que é importante para você, eu não dou nenhum valor. E, às vezes, o que é importante para mim, porque o maiorzinho, gordinho, forte, o que para ele era um prêmio? O que, que ele consideraria um prêmio? Mais um pedaço. Às vezes, a gente faz isso em relação ao céu. Acha que aquilo que é importante para nós é importante para Deus. E não é. E às vezes aquilo que é importante para Deus não é importante para nós. Mas como Deus é Deus e nós somos nós, nós é que temos que aprender a dar valor àquilo que tem valor para Deus. E não dar valor àquilo que tem valor para nós e não ter valor para Deus. Que é a tese do Eclesiastes. Por isso que nós temos chamado o Eclesiastes de simplificador. Por quê? Porque ele tira da vida a maquiagem, tira da vida o idealismo, tira da vida todo tipo de ilusão e diz: a vida é assim, e não tem valor na vida aquilo que não tem valor para Deus, e não tem valor na vida aquilo que não vem de Deus. E se a gente não entender isso, a gente vai continuar dando valor para o que não tem valor. Essa é a postura do Eclesiastes. Por isso ele consegue olhar para um sujeito puxando um cavalo com um homem em cima e dizer: o príncipe está embaixo. O príncipe está embaixo. Nem sempre é o sujeito que manda que é mais nobre. Às vezes o mais nobre é aquele que está na base da pirâmide. Porque o mais nobre, na perspectiva do céu, tem outras características, que não vem do status, que não vem das posses, que não vem do cargo, que não vem da função. Todos nós conhecemos pessoas que têm cargos elevados, mentes pequenas, corações fechados. Todos nós conhecemos pessoas que têm cargos reduzidos, mentes grandes, corações maiores ainda. Ah, mas quer dizer então que é sempre assim? Não, não é sempre assim. Pode ser que alguém tenha um cargo elevado e um coração mais elevado ainda. Pode ser que alguém não tenha cargo nenhum e também não tenha coração nenhum. Mas só com olhos de Deus nós vamos saber distinguir as coisas. Visão profética, disse Henri Nouwen, contemplar o mundo com os olhos de Deus. É isso que o Eclesiastes está tentando fazer. Perceber o que é que faz um nobre e o que é que não faz. Um cargo não faz um nobre. Erasmo de Roterdã tem uma frase no livro Elogio à Loucura, que eu acho que fecha esse raciocínio que nós estamos tentando fazer. Ele diz assim, citando um provérbio, na verdade, que ele não diz de onde é: o macaco é sempre macaco, mesmo vestido de púrpura. Pega um chimpanzé, bota um manto real nele, bota uma coroa na cabeça dele, bota um cetro na mão dele. Ele é um rei por causa disso? Continua um chimpanzé. Pega um cachorro, bota uma coroa no cachorro, bota um manto no cachorro, bota a camisa do Corinthians no cachorro. Ele é rei por causa disso? Ou, no caso, com a camisa do Corinthians, ele é ladrão por causa disso? Ó, visitantes corintianos, eu sou corintiano, ok? Só dá para mexer com a gente, porque mexer com os outros é perigoso. Macaco é sempre macaco mesmo vestido de púrpura. Não é porque o sujeito está em cima de um cavalo, não é porque o sujeito está sentado num trono que ele é nobre. Ele é nobre se tiver outros valores. E o texto nos fala desses outros valores. Primeiro, nobreza, em primeiro lugar, consiste da capacidade de lidar com os problemas com sabedoria. Interessante que depois desse raciocínio sobre quem é príncipe e quem não é, o texto diz: quem cava um poço, nele cairá. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Quem quebra pedra com uma pedra, acabará se ferindo. Quem corta lenha, se arrisca. Ou seja, na vida há riscos inevitáveis. Ocasionalmente, problemas que nós temos que enfrentar. E sabedoria para enfrentá-los é o que faz um coração nobre. A capacidade de lidar com os problemas da vida sem reclamar, sem murmurar, sem idealizar, sem fugir à responsabilidade. O texto diz: agir com sabedoria assegura o sucesso. Interessante a frase com que esse segundo parágrafo termina, quando o texto diz assim: que adianta chamar o encantador depois que a cobra já picou? O encantador serve para encantar a cobra de modo que a cobra não ataque. Mas se a cobra já atacou, vai chamar o encantador a troco do quê? Falta de sabedoria na vida, de correr atrás de soluções que deveriam ser preventivas, como se elas fossem remediar os problemas que nós mesmos criamos. Eu, por exemplo, sempre digo isso em relação a Deus. Para nós é muito mais fácil pedir socorro para Deus quando a casa cai do que pedir sabedoria para Deus na hora de construir a casa. É chamar o encantador depois que a cobra picou. A gente às vezes quer acertar as contas com o céu depois que o céu já pesou a mão sobre a gente. Mas não consulta o céu antes de fazer o caminho que está querendo fazer. É chamar o encantador depois que a cobra picou. Isso não é sabedoria. Sabedoria é abraçar valores maiores antes de começar a caminhada. Porque se os problemas vierem, eles serão enfrentados com coragem. Porque quem derruba um muro, fatalmente pode ser picado por uma cobra. Quem cava poço, pode cair dentro desse buraco. A vida tem os seus riscos. Então a gente não pode imaginar que vai passar pela vida sem passar por problema. E esse é um dos equívocos que, em geral, a gente comete. Idealizar a vida, de modo que, quando um problema vem, a gente não estava contando com ele. Nós somos forjados, nesse mundo que nós vivemos, para encarar a vida e receber a vida como se fosse possível passar por ela sem problemas. E aí, quando o problema aparece, nos pega de surpresa. Eu falo que o maior exemplo da nossa ausência de suposição em relação às lutas da vida está simbolizada, representada nos nossos automóveis, né? Você vai fazer uma viagem. Fui fazer uma viagem com a Cristiane. Nós íamos ficar 6 dias fora. Então, na hora de sair, fui lá com a minha mala para o carro, pus a minha mala, as 4 dela, frasqueira, confusão. Aí pusemos tudo. Aí fomos. Aí no meio do caminho aconteceu algo que pode acontecer em qualquer viagem. Furou o pneu. Onde é que estava o estepe? Aí eu louvei a Deus pelo sujeito que teve a brilhante ideia de pôr o estepe do carro no porta-mala. Que aí tira a minha mala, as 4 dela, põe no meio-fio. Porque eu saí para a viagem, é só um símbolo, não estou... Ah, onde você colocaria o step? Não sei. Não estou procurando solução para isso. O que eu estou dizendo é que isso simboliza as nossas pretensões de uma viagem sem percalços. Porque se o percalço acontece, nos pega totalmente despreparados. Tempos atrás eu estava cortando cabelo no cabeleireiro, coisa que eu ainda faço mais por hábito do que por necessidade. Podia fazer em casa, na boa. Mas, amizade lá com o barbeiro, vamos lá. E aí um outro barbeiro que estava cortando, sabendo que eu sou pastor, quis me fazer uma pergunta. Pastor, o que você acha de filme de terror? Conversamos um pouco sobre uma série de coisas... conveniências, não conveniências, blá, blá, blá, tal, para tentar ajudá-lo a entender algumas coisas que vão além da filme de terror, pode, não pode assistir. E aí, como a conversa avançou um pouco, teve uma hora que eu falei assim, mas tem uma coisa que eu acho mais prejudicial do que filme de terror. Eu acho muito mais prejudicial, muito mais nocivo do que filme de terror na televisão. Aí eu acho que ele já pensou umas coisas meio doidas, né? Ele falou, o que é, pastor? Eu falei, romance. Você não sabe o poder destrutivo que um romance tem para uma família como a sua. Pense na sua esposa. Sua esposa está lá assistindo romance, no sofá da sua sala. Um filme do Tom Cruise. Forte. Bonito. Magro. Atlético. Tem cabelo para caramba, desgraçado. Ele luta com o bandido e não se descabela. Está sempre bonito. Uma beleza que nos agrada também. E quando o par romântico dele está em perigo, ele não mede esforços para salvá-la. Se preciso for, ele entra na frente de uma bala para proteger a sua amada. Sua esposa está lá assistindo isso. E a hora que isso acontece, ela olha do lado, está você lá. Desorba. dormindo no filme, roncando, com o peito sujo de molho de macarrão. A cueca cabia quatro de você ali. Parece que tem um pingo ali. E ela diz assim, não, isso não é a vida, não. A vida que eu queria é aquela ali, ó. O que eu quero é aquilo ali, ó. Entendeu? A vida que eu quero é essa da TV. Não, isso aqui eu não quero, não. Quem é esse boi do meu lado aqui, ó? Você é a mesma coisa. Porque depois que eles passam lá os 2 quilos de cimento na moça, para ela não ter ruga, para ela não ter marca, e faz todo o trabalho lá na TV para ela parecer mais bonita do que ela é, você fala assim, ah, mas por que que eu não tenho uma dessa? E, no fundo, gente, tudo que passa lá tem como um grande objetivo em relação a nós dar-nos um profundo senso de insatisfação. Porque, insatisfeitos, nós vamos consumir o que nós não temos, porque o que nós temos não nos agrada. E quanto mais infeliz é uma pessoa, tanto mais ela compra, você sabe disso. E quanto mais ela compra, mais ela alimenta a indústria que paga o filme para o filme estar no ar. De modo que é um círculo. E a gente tem que tomar cuidado. Porque a sua filha, ela está separando do marido e seu coração está quebrado porque você tinha sonhos para a família da sua filha. E você fala, mas filho, o que que aconteceu? Ela diz, eu não gosto mais, pai. Não era o que eu imaginava. Mas o que que ela imaginava? Você tem uma vida simples, com a sua esposa, já há 20 anos, 30 anos. Tiveram lutas, mas venceram. Mas ela não quer isso, ela quer aquilo que o mundo convenceu ela que ela pode ter. Um amor arrebatador. Uma experiência transcendental. De uma pessoa que pague todos os preços só por ela e faça ela se sentir a pessoa mais especial do mundo. Esse é o clima da nossa geração. Tudo é idealizado. A propaganda quer te convencer que se você comprar uma margarina, você não está comprando uma margarina, você está comprando felicidade. Por isso que no comercial da margarina está todo mundo cantando enquanto vai para a mesa do café. Happy Day, até o cachorro está lá. Mas que raio é isso? Ah, compre essa margarina, você vai ter uma vida muito mais feliz. A troco do que uma margarina vai me fazer mais feliz? Mas é a ideia, você precisa de coisas que você não tem para ser feliz. Então, a insatisfação, e aí o problema, e as lutas, e a dificuldade de aceitar que a vida é dura, que os problemas fazem parte, que a gente pode crescer com eles. E aí a busca pelo encantador de cobra depois que a cobra já picou. Quem são os nobres desse mundo? São aqueles que não se deixam enganar. São aqueles que sabem que a vida não é fácil, mas mesmo assim vivem uma vida bonita. Casamento não é fácil, mas trabalham para construir um casamento bonito. Criar filho não é fácil, mas se esforçam para criar filhos que sejam homens e mulheres de bem. Crer em Deus não é fácil. Mas a gente continua porque sabe que se com Deus é difícil, sem Ele é impossível. É assim que a gente vai. Esses são os nobres da vida. Aqueles que, sem dinheiro muitas vezes, sem cargo, sem postos, sem status, conseguem viver uma vida tão bonita quanto alguém que tem tudo isso e às vezes até mais. Esses são os nobres. Essa é a primeira lição. Segunda. A segunda lição é sobre a nobreza que consiste em não deixar as coisas ainda piores. O texto fala sobre o tolo que abre a boca para a sua própria destruição e o sábio que fala para o seu próprio bem. Há uma sabedoria que, primeiro, me ajuda a não piorar as coisas. É isso que nós estamos defendendo como simplicidade. Simplicidade contrário de complexidade. O simples é aquele que não complica. As coisas sempre podem piorar? Sempre. Quem cava um buraco pode cair nele. Quem derruba um muro pode ser picado por uma cobra. Quem trabalha com lenha pode se ferir. As coisas sempre podem piorar. Meu pai gostava muito de uma historieta. Sempre contava, eu acho que eu vi isso 50 vezes. E toda vez ele me contava como se fosse a primeira vez que ele estivesse me contando. E eu ria como se fosse a primeira vez que eu tivesse ouvido. Meu pai falava assim: Marcelo, você sabe aquela do missionário que estava procurando uma tribo para evangelizar, e aí, de repente, ele entrou lá no meio do mato, e quando ele prestou atenção, tinha uma outra tribo que ele não imaginava encontrar lá, uma tribo de canibais. Todos pintados, armados para a guerra, gritando, com rosto raivoso, olhando para ele, batendo as suas lanças no chão, e ele ali sozinho, com a sua mochila, com a sua Bíblia, e ele olhou para aqueles homens enfesados, com gritos de guerra, pintados para a batalha, armados, olhou e disse assim: meu Deus, eu estou ferrado. Mas aí veio uma voz do céu. Falou: não, meu filho, não, ainda não, você não está ferrado. Pegue uma pedra. Aí o missionário pegou uma pedra. Isso, pegue uma pedra. Aí ele pegou a pedra. Agora atire naquele sujeito da frente, mais pintado, com aquela lança maior. Aí ele atirou. Pá! Aí a voz falou assim: agora você está ferrado. Agora sim! Calma lá! Sempre pode piorar. Mas não é por isso que a gente deve piorar. E uma das formas com que a gente piora tudo nessa vida é através da nossa boca, do uso que a gente dá para a nossa língua. Os nobres dessa vida são aqueles que falam com nobreza. Porque você reconhece a diferença entre o tolo e o nobre quando ambos abrem a boca. Se eu não estou enganado, foi Baltazar Gracian quem escreveu o seguinte: de boca fechada, todos são inteligentes. As diferenças aparecem quando as bocas se abrem. Conheço gente rica, bem postada na vida, com recursos, que quando abre a boca destila veneno. Maldade, rancor, rivalidades, críticas ácidas, murmuração, reclamação. Você também conhece gente que é difícil estar perto, porque você sabe que a hora que a pessoa abrir a boca, você vai ter que ouvir uma série de coisas que você não gostaria de ouvir. Porque a pessoa tem cargo, tem posição, tem recurso, mas não tem nobreza de alma. E quando ela abre a boca, isso fica claro. Por outro lado, você e eu conhecemos pessoas que não têm recursos, que não têm posição, que não têm cargos, mas que quando abrem a boca, parecem que trazem luz para o caminho que a gente tem pela frente. Claro que há pessoas de posição que têm isso, e é claro que há pessoas sem posição que também não têm isso. Mas veja, o que faz um nobre? O que faz um nobre é a capacidade de falar com nobreza, de ter um coração nobre que quando deixa-se extravasar, extravasa com nobreza. Jesus Cristo disse isso: a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia faz tantas advertências sobre isso. Por exemplo, há um provérbio que diz assim: palavras sábias são como favos de mel, são doces para o paladar e são medicina para o corpo. Um outro provérbio diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Jesus Cristo disse assim: de toda palavra frívola, vazia, inútil que os homens pronunciarem, Deus lhes pedirá contas no dia do juízo. Jesus Cristo também disse assim: não pode de uma mesma fonte jorrar água amarga e água doce. Não pode sair de uma mesma boca bênção e maldição. Nobres são aqueles que usam sua boca para abençoar. Pais que usam seus lábios para investir na vida emocional de seus filhos. Maridos que usam suas bocas para abençoar a vida de suas esposas. Homens que oram para que Deus não deixe sair das suas bocas uma palavra que possa destruir uma pessoa. Porque palavras dão vida e palavras tiram a vida. Nos gabinetes dos psicólogos e dos pastores, está cheio de gente com problemas sérios em várias áreas da vida, porque ouviu coisas muito terríveis ao longo da sua história. Palavras. Conselho de Sócrates. Diz que um dia um sujeito chegou para Sócrates e disse: eu preciso te contar uma coisa. Ele disse: antes de você me contar, o que você vai me dizer passa pelas três peneiras? Ah, que peneiras? Primeira peneira, da verdade. O que você vai me dizer é verdade? Ah, eu ouvi falar. Não, então você não sabe se é verdade. Então não passa. Ah, é verdade, eu tenho certeza que é verdade. Então vem a segunda peneira. Você está motivado por bondade? É bondade que está no seu coração agora? Ou você está com um sentimento de maldade, veneno na boca? Terceiro, utilidade. O que você vai dizer é útil para mim? Eu vou crescer com isso? Eu preciso mesmo saber disso? Já pensou se nós filtrássemos tudo que vamos falar pelas três peneiras? Por isso que tem um provérbio árabe que diz assim: se o que você vai dizer não é mais bonito do que o silêncio, não diga. Porque o silêncio é bonito, não é? Para quebrar o silêncio, algo muito especial tem que ser dito. Senão era melhor deixar o silêncio continuar. Veja, nós falamos às vezes coisas que não devíamos, nós erramos, mas a nobreza consiste em cada vez mais policiar. O mesmo Baltazar Gracian, que eu já citei aqui no livro A Arte da Prudência, disse assim: fale cada palavra como quem redige um testamento. Fale cada palavra como quem redige um testamento. Imagine que poderiam ser as últimas. Até porque a gente nunca sabe. Eu nunca sei qual vai ser a última palavra que eu disse. Ou que eu vou dizer. Qual será a última palavra que a minha esposa vai ouvir de mim, hein? Ou que o meu filho vai ouvir de mim? Deus nos livre de não deixarmos uma palavra destrutiva como última palavra. Do tipo: você não vai dar nada mesmo. Estou cansado de você. Porque isso tem poder de destruir uma pessoa. Não adianta nada estar em cima do cavalo, gritando com o cara que está embaixo, puxando o cavalo, e ofendendo. Nobreza está em usar os lábios apenas para abençoar. E aí vem a terceira lição do texto, com ela a gente termina rapidamente, que é: primeiro, sabedoria para lidar com os problemas da vida. Segundo, sabedoria para não piorar as coisas. E um dos instrumentos eficazes aí é o bom uso dos nossos lábios. E terceiro, a sabedoria para desfrutar das coisas boas que Deus dá. O texto termina dizendo o seguinte: pobre do povo que tem um rei jovem, inconsequente, responsável, que gosta de uma farra. Pobre do povo que tem líderes que acordam de manhã já para banquetear. Pobre do povo que tem líderes que sentam para comer, não para repor as forças, mas para se embriagar. A preguiça faz o telhado envergar. O que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer o seguinte: que todos nós temos coisas boas na vida, mas que nem todos as desfrutamos da mesma maneira, nem com as mesmas motivações. É possível que duas pessoas se sentem para comer à mesa e uma queira refazer as forças para voltar ao trabalho e a outra queira só ficar ali se embriagando e se embriagando e se embriagando. Uma vê na comida a força que ela precisa para seguir em frente, a outra vê na comida o fim, onde ela queria chegar, e dali ela não sai mais. Um vê no dinheiro a condição que pode ter um homem para ser uma bênção para os seus e para a sua geração. Outro vê no dinheiro um fim em si mesmo, ele só quer acumular aquilo. Um vê no carro bom que pode ter uma possibilidade, uma oportunidade de servir, abençoar, se locomover melhor, estar em mais lugares, ajudar mais gente. O outro vê no carro que tem a oportunidade de aparecer para as outras pessoas. Veja, são duas pessoas fazendo a mesmíssima coisa, mas cada uma com uma motivação diferente. Uma vê nas coisas boas que tem razão para trabalhar ainda mais. Outro vê nas coisas boas que tem razão para se acomodar. Aí a preguiça enverga o telhado. Por que a preguiça enverga o telhado? Porque o sujeito vai dormir no telhado? Não. Porque ele vê que tem uma hora que o telhado começa a ter problema, mas ele não vai arrumar. Porque ele não está nessa vida para servir. Ele está nessa vida para usufruir. É a diferença das duas mentalidades que eu denuncio na nossa época. A mentalidade semeadora e a mentalidade predadora. Mentalidade predadora. A mentalidade semeadora é aquela que, por onde passa, gera recursos para si, para os outros, para amanhã. A mentalidade predadora é aquela que vai atrás dos recursos que outros pensaram e proporcionaram para usufruí-los ao máximo, sem se preocupar com quem vem depois, com quem está do lado, com quem já passou. O que o texto está querendo dizer? Que gente nobre é gente que não pensa apenas em si mesmo. Príncipes são aqueles que não pensam apenas em si mesmos. Porque se o cara que está em cima do cavalo não pensa nem no cavalo, nem no servo que está ajudando ele a levar o cavalo, ele não é nobre. Nobreza está em pensar no cavalo, em pensar no servo, em pensar nas pessoas que fazem parte da nossa vida. O que, que adianta eu ser o rei da empresa e os meus funcionários são os mais infelizes de toda a indústria e comércio da minha cidade? O que, que adianta eu ser o mais rico do meu negócio, do ramo que eu trabalho, e o meu filho, a minha esposa, a minha mãe, são pessoas infelizes que passam, às vezes, até necessidade. O apóstolo Paulo escreve assim: se você tem recursos desse mundo e não ajuda a sua própria família, você é pior do que um ateu e tem negado a sua fé. Por quê? Porque um é aquele que, quando vê a comida na mesa, fala: agora eu vou me esbaldar. Outro é aquele que, quando vê a comida na mesa, diz: obrigado, Senhor, porque isso vai me ajudar a seguir em frente. Então, se você tem o privilégio de viajar, vai para Cancún, olha que beleza, vai para Cancún, vai ficar 15 dias lá, só na flauta. Uma coisa é: eu mereço isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida e eu tenho mais é que curtir mesmo. Outra coisa é: obrigado, Senhor, porque isso vai me dar descanso para eu voltar renovado e continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Isso sem esquecer que aqui em Cancún eu também posso, de repente, ser uma bênção na vida de alguém. São duas mentalidades diferentes. A que senta na mesa para farrear e a que senta na mesa para se refazer. A que olha para o telhado e diz: está na hora de consertar isso aqui. E aqui olha para o telhado e diz: que caia, mas não caia na minha cabeça. Esse é o coração nobre. Por isso que Jesus, falando sobre isso, vai dizer assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os príncipes? Os príncipes são aqueles que fazem parte de outro reino. De outro reino. No reino onde um humilde de espírito é mais nobre do que um cara que vive cheio de ostentação. O reino em que um sujeito que tem fome e sede de justiça é mais nobre do que um que tem a mesa farta. O reino em que um perseguido é mais nobre do que um perseguidor. A gente só precisa decidir de que reino a gente faz parte, mas essa é uma outra história para a próxima quarta. Vamos ficar em pé e vamos agradecer. Quarta-feira que vem, estaremos aqui de novo. No dia seguinte, começa a Copa do Mundo, mas nada vai mudar na nossa programação. Então, estamos aqui quarta-feira que vem, dia 11, quarta-feira que vem, dia 18, e quarta-feira seguinte, dia 25. Essas três quartas-feiras nós teremos nossa reunião e serão as últimas três antes do recesso. Tá certo? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, porque rei mesmo há um só, e é o Senhor. Tu és rei, diz a tua palavra, e reinas soberanamente. O príncipe é Jesus. Como diz a tua palavra, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E ele é o príncipe nobre, cuja nobreza nós contemplamos como um alvo a ser manifestado também na nossa vida, nós que nele cremos e nele confiamos. Mas a nobreza dele não é a nobreza dos palácios. É a nobreza do caminho, do socorro aos que precisam, da palavra abençoadora, da sabedoria que vem do alto. Ajuda-nos, Pai, a vivermos de acordo com esse exemplo de nobreza, para que sejamos verdadeiramente filhos do Rei, irmãos do Príncipe Maior e instrumentos de bênção nesse mundo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Bom descanso. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.